bom dia. Esta é mais uma emissão de Olhar Ativo para este dia 16 de julho do ano de 2011. Nuno Mitó para ficar convosco durante 30 minutos e nesta emissão de Olhar Ativo. Olhar Ativo é uma associação da zona de Sintra. Muito bom dia, sejam bem-vindos à música portuguesa para desfilar durante 30 minutos aqui na Antena Web. Eu dava tudo pra te ter. Hoje é o dia de todos os dias. Hoje é o dia mais longo das nossas vidas. Põe o teu corpo bem junto do meu. Uma voz escondida disse: cuida de mim, traz-me um conchego. Tenho frio, quero sair. Leva-me para um lugar que nunca ninguém viu. Hoje será tarde, para sempre mais tarde. Ontem já não conta, já está esquecido. Pedes-me o céu, respiro o teu ar. Sejas meu baixo, faz-me voar. Faz-me voar. Faz-me voar. Depois já cansados, parecemos ausentes. Dividimos sonhos, seremos diferentes. Na cidade fantasma libertamos correntes. Podemos morrer de pé e de frente. As duas primeiras propostas a rodar nesta emissão de Olhar Ativo, com Adelaide Ferreira. Depois estivemos com Mafalda Veiga e João Pedro Paes. Bom dia! Antena Web em www.radioantenaweb.info. É a nossa morada para sintonizar esta rádio. saudade. Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixei. Trago o teu beijo prometido, sei o teu cheiro, mergulho no teu. A dança do teu ombro nesse instante, ai, que o silêncio é o bater do coração. Fecha-se a porta para o relógio, as vizinhas recolhem. Tu Chimba, não me denunciar. Um caso sério na radiofonia. Céu onde olhar esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu pai. Ideal para esta manhã de sábado de emissão Olhar Nativo. Estivemos para trás com os Delfins, depois com Dulce Pontes. Emissão de Olhar Nativo na Antena Web aos sábados entre as 11h30 e as 12h. Uma emissão apresentada e realizada por Nuno Mitó, que da minha parte, um abraço para todos vós e a música a continuar na manhã de sábado, a Antena Web. Caminho do final de mais uma emissão de Olhar Ativo. Da minha parte foi um prazer estar convosco. Vamos voltar para a semana e a qualquer momento a Associação Olhar Ativo vai dando informações daquilo que vai realizando dia a dia para informar o auditório da Antena Web e também todos os sócios desta associação. Um abraço, até para a semana. Bom dia na Antena Web. Paixão que